aquela história de uma mãe que foi abandonada com seu filho em meio ao deserto, sem ajuda, sem ninguém por perto. Tudo que tinha era pouco, alguns pães e um odre com água, mas não era o suficiente pra sobreviver toda a jornada. Não demorou e o pão acabou, nenhuma só gota de água restou. E Agar, sem ter o que fazer, com coração em pranto se afasta pra não ver o seu único filho em sua frente morrer. Mas Deus ouviu o choro daquele menino e enviou um anjo para lhe dizer: não tema, Agar, olha sua frente e veja a fonte que eu já preparei. De Deus você jamais vai se esconder, Ele nunca te deixará sozinho. Nenhum deserto é longe demais para um Deus que ouve até choro de menino. Não importa onde você tem chorado, Deus está vendo tudo. Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Abra os teus olhos e veja pela fé a fonte que Deus está preparando no meio do seu deserto. Se Deus ouviu o choro daquele menino, creia que também Ele está te ouvindo. Você nunca estará sozinho. Sinta Deus bem aí pertinho. Para Deus não há nenhum lugar distante. Não existe deserto que Ele não alcance. Nenhum deserto é longe demais para um Deus que ouve até choro de menino. Ele se importa até mesmo com o choro de menino.